Confesso que é difícil aguentar o peso, mas meu dever é seguir em frente sempre ileso. Errante desespero que custa a me culpar. De coração eu escolhi, não desejo voltar. Caindo cada vez mais, sendo destacado. Ousado, somado, de vez é despencado. Simples escolha, ou seria o passo dado? Quando separa as dores dos amores, tudo errado. E o homem chora, se vê no estágio final. Atrás da arma letal, pro combatente leal. A verdadeira moral, por novos tempos se perde, me completo vazio. Haja sustento, meu descontento. Eu não aceito que tudo acabe. Um nobre feito, e de repente a porta abre. Será que isso acaba tudo em pranto? Resposta de esperança, escuto o belo canto. Tivesse tudo aos meus pés, sobraria uma saudade, caberia o revés. Em tudo que ofusca, entre estrelas, através de um clarão junto da busca por verdades mais fiéis. Ao invés de pensar só na ascensão, me contrario pensando se teria mais razão. Esqueça as mágoas pesadas, as águas passadas. A vida é o que vale, gana mais que cobiçada. Os papéis marca o dever a ser feito, não será em vão dizer que é imperfeito. Quando atacar a tal da solidão, saiba que é forte seu motivo, o seu respeito. O tempo vai passar, aí o choro implanta. Não chore mais, porque assim só se espanta. Perdão dificulta a tarefa que não encanta, mas